agora tudo que me resta. Estúdio é Três Irmãos de Ferreira Gomes. É DJ Heraldo, DJ Heraldo. Fazendo você dançar, vou encontrar outro amor. deixei você entrar. Eu te amei porque eu desejei te amar. Te peguei no chão e coloquei no céu. Meu amor, fiz de você uma estrela. Te falei das coisas que amava. Hoje estou contigo, com muito mais saudade de te ouvir. Seu cheiro está no ar, me faz lembrar de você. Que você é a flor mais linda que nasceu no meu jardim. Super pop, like, super pop. Super pop, like, super pop. Super pop, pop, like, super pop. Super pop, like, super pop. DJ Heraldo, a paixão da galera. Desde o início você teve tão presente. E eu só te evitando. Estou do outro lado, as coisas mudam com o tempo. E hoje não vivo sem você. A tabota vai rachar. Deixe que o povo fale, deixe que o povo comente. A nossa relação não é da conta de ninguém. Não ligue pra conversa boa, acreditando em bobagem. Meu amor, juro, é sincero, é pura realidade. Não vou mentir, não vou negar, é só você que eu sei amar. Não vou mentir, não vou negar, é só você que eu sei amar. É em forma de carinho ou em forma de canção. Vou me declarar de vez, te entregar meu coração. DJ Heraldo.

sou dependente de você. Baixar o seu novo site de Melody 2015. Manda açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? Pra fazer você, Deus resolveu me economizar. Cuidou de cada detalhe, ele queria impressionar. E nos teus olhos colocou o céu, nos teus lábios, mel e mar. Caminho, é claro, a paixão me atacou. O nocaute no peito, daquele jeito fino, você me ganhou. Tupinambá, você é lindo, de Nitoninho tem minha paixão. Tinha que ser papai do céu, saudade moderna feita pro meu coração. Tupinambá, você é lindo, de Nitoninho tem minha paixão. Você é a coisa mais linda, saudade moderna feita pro meu coração. DJ Geraldo de Ferreira Gomes. É quando acordo, vem logo a lembrança que você se foi, eu perco a esperança. Será, meu Deus, que um dia ela vai voltar pra mim? Eu fico aqui sozinho, sofrendo calado, espera de um milagre de ter ao meu lado. Será, meu Deus, que um dia a solidão vai me abandonar? Solidão, já não aguento mais. Eu vou no trem digital da saudade mineirão te procurar. Nada se acabou, não posso esquecer. Com o DJ Paulinho Boy e DJ Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Na sua ausência, outra pessoa se fez mais presente. Na sua indiferença, um outro alguém fez mais questão que a gente. Eu só queria um pouquinho de atenção. Eu só queria segurar a sua mão, ser o motivo do seu sorriso, mas não. Não se cobra a atenção de quem quer amar, é se dar sem esperar. Mas você mudou, nosso amor esfriou. E agora no mega tudo eu vou me apaixonar, com a equipe curtição onde eu quero estar. Os parceiros da Marinho no Guamá, Detona! vai, solta som pra galera. Aparelhagens.

tapa a piscina e tira o bumbum. Domingo de tarde, vou no orelhão pra ligar pras novinhas. Chama pra dar um rolé pela cidade, o rei da cacimbinha. Desde a época do cruzeiro, eu sou por ostentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 bilhão. Sou o rei da cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão. E bota meu DJ pra torar do paredão. Na pop estrela empina o bumbum. Ela está de volta, Banda Megatim. Na pop estrela empina o bumbum. Dudu, isso mesmo, Dudu. Na popicela e pira o bumbum. Na popicela e pira o bumbum. Desde a época do cruzeiro, eu sou por ostentação. Eu só bebo 51, mas na conta tem 1 bilhão. Sou o rei da cacimbinha, meu nome é Johnny Falcão. E bota meu DJ pra torar no paredão. Na popicela e pira o bumbum. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015. Baixar Melody.com, o seu novo site de Melody 2015.